Obá Kossô, o programa que pulsa no ritmo da ancestralidade africana. Obá Kossô está no ar para falar sobre os direitos humanos e cultura dos povos tradicionais de terreiro. Nesse xirê radiofônico, a musicalidade e os direitos das comunidades tradicionais de terreiro serão porta-vozes do nosso programa. O programa Obá Kossô é uma produção da sociedade civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM. E o farajô conixá o elé, gê valé, o farajô conixá o elé, gê valé. Olá, ouvintes da Rádio Frei Caneca FM 101.5. Sou Ângela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. E hoje, especialmente, estarei aqui junto com vocês nessa gira de ideias que é o Obá Kossô. Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins. E junto com vocês também irei dançar nesse xirê radiofônico que é o Obá Kossô. Estamos no ar, vibrando nas antenas do Recife e do Brasil, falando sobre ancestralidade, africanidades e direitos humanos. É isso, Jaque. Estaremos aqui em todas as tardes de sábado, ocupando esse espaço de comunicação. Como sempre, pretendemos trazer no nosso programa uma mais velha, um mais velho, um irmão, uma irmã de axé, para um momento de grande partilha. Isso mesmo, Ângela. E no programa de hoje, nós vamos saudar o orixá Obaluaiê, o Obá Totô, o rei do silêncio. Chachará. Totô. Peço a Gô para saudar o rei da terra, o dono do meu ori, meu babá, Obaluaê. Ah, Totô. E vocês acabaram de ouvir a música Ah, Totô, interpretada por Jussara Marçal no disco Padê. Hoje, no nosso programa, receberemos um queridíssimo irmão de ori, um guerreiro de luta, Pai Mil Oniletó, do terreiro Ilê Axé Alabedê Olodumare, do Maranhão, para falar do nosso babá Obaluaê e o acesso à saúde como um bem. Sua benção, Pai Mil, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, Pai Mil, sua benção. O senhor pode se apresentar para os nossos ouvintes? Salve todos os ouvintes da Rádio Frei Caneca. Fico muito feliz de estar participando desse momento. Gostaria de registrar aqui o meu nome. Eu sou o Pai Mil, sou Ogã, do Ilê Axé Alabedê Olodumare, no Maranhão. Hoje sou residente de Salvador, estudo na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E estou muito feliz de estar participando hoje. Agradeço o convite e nesse momento oportuno de nós fazermos uma reflexão aguçada assim, em nossos valores civilizatórios africanos, tendo em vista a nossa prática ancestral do culto aos orixás como um riquíssimo valor que fundamenta nossas vidas, né, nossas práticas diárias, né? Tendo elas como valores civilizatórios. Axé, Pai Mil. É isso. E nosso objetivo aqui no Obakosô é propagar nossos valores civilizatórios que contribuem para o fortalecimento, a resistência e a sobrevivência do nosso povo nas fronteiras do além-mar. E os orixás fazem parte da nossa filosofia civilizatória. No programa de hoje, vamos falar de saúde, que na nossa filosofia, na nossa tradição, é um bem diferente da visão ocidental eurocêntrica. E falar de saúde nesse momento em que estamos vivendo é fundamental. Diante disso, Pai Mil, gostaria de lhe pedir uma reflexão a partir desse momento que vivenciamos, essa crise sanitária, essa crise de saúde pública e a relação com o babá Obaluaê. Talvez nós estejamos passando por um momento mais truculento da nossa história. Né? E todo povo, quando passa por algum momento que é simbólico, assim, no sentido de resistência, há uma tendência desses povos se voltarem para os seus valores civilizatórios africanos, com sua forma de ver o mundo, para daí conseguir tirar resultados, né? Trazer respostas de acordo com sua visão de mundo, de acordo com nossa afroperspectiva. Né? E mais do que nunca, nesse momento de pandemia que o mundo tem passado, é um momento oportuno de nós fazermos uma reflexão em torno do orixá Obaluaê, o Molu, o Sapatá, que são orixás que compõem essa grande característica de cura, né? E que dentro dos nossos valores civilizatórios, dentro do nosso olhar filosófico, nós temos eles, assim como Exu, Ogum, cada orixá representa um componente da natureza que é primordial para a nossa existência. E Obaluaê, mais do que nunca, ele é importante trazer ele a essa reflexão nesse momento que nós estamos passando, para que a gente não cometa o erro de culpá-lo por toda essa questão de doença que vem acontecendo no mundo. Né? E aí, uma reflexão importante é que Obaluaê, ele representa a terra. Né? E no próprio nome dele, Obaluaê, ele já vem dizendo que é o rei senhor da terra. Então, por ser ele o senhor da terra, ele é muito, muito fácil de trazer uma reflexão a partir do seu campo de atuação, que é a cura, que é a terra, que é o lidar com o alimento, com o plantio. E dentro dos seus itãs, né, tem uma coisa muito importante que ele nos traz, a reflexão sobre esse potencial de cura. Muito mais do que o potencial de ser o responsável pelas doenças, né? No sentido de afetar o povo com suas doenças. Obaluaiê, dentro dos valores civilizatórios africanos, ele é um dos orixás mais peculiares, né? Mais respeitado no culto, uma vez que ele tem no seu poder de conhecimento o poder de cura, né? Que esse poder de cura hoje, no nosso olhar contemporâneo, nós vamos perceber os curandeiros, as erveiras. Então, é preciso trazer uma reflexão muito crítica e positiva no sentido dos valores civilizatórios africanos, a partir das ideias e saberes e fazeres conservado pelos povos aqui, como também um quesito importante da prática e dos valores de Obaluaiê, né? Nas suas curas, né? Nos partos, com as parteiras. E a gente percebe o quanto que Obaluaiê, ele, assim como Exu, ele sofre uma demonização. Muitas das vezes, inclusive dentro das nossas casas, a gente incompreende assim, o culto de Obaluaiê, no sentido de às vezes até alimentar um certo temor, muito mais com o caminho do medo. É muita responsabilidade, enquanto eu, um jovem, vim dialogar sobre Obaluaiê, né, que é um orixá que representa a tradição, que é o orixá da memória, né, que mantém vivo as nossas práticas, inclusive nesse sentido de saúde. Então, tendo em vista essa seriedade, dessa importância desse orixá no nosso panteão, é preciso que a gente dialogue, sim, com todo o respeito, levando em conta todos os saberes transmitido para a gente, que é também faz parte dessa trínide de Obaluaiê. Axé, Pai Mil, estamos aqui muito gratas pelo senhor ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente somando nessa luta para o resgate e manutenção dos valores civilizatórios africanos. Quero agradecer sua partilha, que africanamente nos faz olhar para a importância de Obaluaiê e proteção à saúde. É isso, querido ouvinte. Estamos aqui com o Pai Mil, do Ilê Axé Alabê de Olodumare, do Maranhão. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso padê de ideias. Fiquem agora ouvindo a música Obaluaiê, de Martinho da Vila. Era um velho muito velho, que morava numa casa de palha. Na beira da casa ele tinha velame, mique sangue, velame no seu anangue. Seu anangue voou aquatê, insumburê. Voou aquatê, insumburê. Insumba seto quenda, e lembra de li, kumayo, vem fita equita kumayo, com seto quenda. Axé pra todas as roças da religião afro-brasileira. Xeu eu, babá. Você está ouvindo o Obakosô, o programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena. E o farajô conixá o elé. Gê, valé, o farajô conixá o elé. Gê, valé, o farajô conixá o elé. Estamos de volta. Hoje estamos dedicando o nosso programa ao Orixá da Cura, o Senhor da Terra, Obaluaiê. Estamos pensando e refletindo sobre saúde. Axé, Jaque, para falar de meu babá, Obaluaiê, e o acesso à saúde como um direito, estamos contando com a presença do meu querido irmão de Ori, mais velho, Pai Mil, do terreiro Ilê Axé Alabedê Olodumare, do Maranhão. Isso mesmo, Ângela. Pai Mil está nos trazendo importantes reflexões a respeito dos princípios civilizatórios africanos para pensar nossa sociedade. Obaluaiê é conhecido como médico dos pobres. Como é que Obaluaiê, esse orixá, Panil, nos ensina a democratizar a medicina e o acesso à saúde? Uma coisa importante no, que Obaluaiê traz para a nossa reflexão de mundo é principalmente o acesso da saúde pelos povos que muitas das vezes são afastados dos grandes ciclos, né? Dos grandes ciclos sociais. Obaluaiê, ele representa o acesso da saúde muitas das vezes oferecido por aqueles que não são letrados, né? Que não tiveram acesso à escola, que não tiveram acesso aos bens de saúde, aos bens de saúde, como eu digo, no sentido mais comercial, que são os hospitais, que são as clínicas. Obaluaiê, ele representa esse saber conservado na cabeça dos nossos mais velhos, né? E muitas das vezes, quando a gente passa por alguma necessidade de saúde, a gente recorre ao chá, a gente recorre aos benzimentos, a gente recolhe as folhas, a gente recolhe os ungüentos e todas as outras práticas que são, muitas das vezes, salvaguardadas com os valores, junto com os anciões das nossas comunidades, né? Obaluaiê, ele representa justamente isso, né? Ele é esse andarilho que sai pelo mundo fazendo esse processo de curas, né? Um guerreiro que não somente ele pune, né? E por ele também ser representante da vida e da morte, né? Dentro do seu corpo, ele traz um culto que muitas das vezes fica invisibilizado, principalmente na diáspora brasileira, que é os cultos ancestrais, por exemplo, o culto dos babais eguns, dos egunguns, das energias sagradas femininas, que também está nesse corpo, né? Então, Obaluaiê, quando ele, na sua prática, que ela é mantida nos terreiros, que os terreiros viram esse espaço de cura. Um terreiro é, para além do religioso, ele é um espaço que abrange, inclusive, a possibilidade das comunidades ao redor poder ter suporte à saúde, aos banhos de ervas, né? Então, nossos terreiros, muitas das vezes, eles executam esse papel de salvaguarda de Obaluaiê, né? Como nas nossas práticas diárias de benzimento, de cura, aí também está vivo Obaluaiê. E, na verdade, Obaluaiê, ele é imprescindível na diáspora brasileira, né? Na manutenção do culto. Apesar de que aqui no Brasil, muitas das vezes, Obaluaiê, Omolu, Xapanã, eles são confundidos como mesmos orixás, né? Por eles estarem, né, portadores dessa característica de cura. Então, o terreiro, ele se torna esse espaço de saúde coletiva, né? A partir da alimentação, a partir da preservação dos meios verdes, a partir da possibilidade dos terreiros terem espaço de cultuarem, de catarem folhas, de fazer seus processos litúrgicos, né? Então, Obaluaiê, ele nos ensina a sermos esses reprodutores dessa cura que muitas das vezes não é respeitada, não é reconhecida pelos meios médicos, atuais, né? Como, por exemplo, hoje os casos das parteiras, que também é um conhecimento ancestral, que está ligado diretamente aos poderes de cura, de sabedoria do corpo, mantida pelos nossos mais velhos, nas nossas comunidades, mas velhos esses que muitas das vezes não acessaram a escola, mas que têm um conhecimento tão profundo a ponto de realizar um parto ou de realizar uma cura. Né? Axé, Pai Mil. Olhar a saúde a partir do nosso babá Obaluaiê, e de nossos conhecimentos resguardados nos terreiros, dos nossos ancestrais, dos nossos princípios civilizatórios, é um caminho fundamental para desestruturar um modelo tão desigual que enfrentamos no acesso à saúde. Axé, Pai Mil, Axé, Ângela, é isso mesmo. Precisamos conhecer nossa história, que é profunda, rica, complexa, e nos indica perspectivas bem distintas daquilo que nos é imposto pelo Ocidente. E nesse momento de partilha e coletividade, resgato aqui a perspectiva da festa do Orixá Obaluaiê, que nos ensina muito sobre cura a partir também do alimento. Pai Mil, nesse momento de pandemia, Obaluaiê é uma força imprescindível para a cura. Como podemos pensar esse fazer africano nas comunidades a partir do Obaluaiê nesse cenário atual? Nas maioria das casas tradicionais, Obaluaiê tem uma festa específica, que a meu ver, é uma das festas mais bonitas que existe, né, no Candomblé. E ele é recheado de signos, né? E principalmente no valor dos valores filosóficos que prega sobre a igualdade, né? Que prega sobre a importância do autocuidado na nossa comunidade, de nós reconhecermos todos, independente desse outro, né? Ser portador de alguma deficiência, de alguma coisa que diferencie dos demais. Né? E essa festa, que é chamada de Olubajé, que é o banquete do rei, o grande banquete do rei, todos os orixás, em algum momento, reverenciam eles. A história se passa mais ou menos como os orixás se reuniram para fazer uma festa, para consagrar algo muito grande e importante que estava acontecendo. E no ápice da festa, Ogum, irmão de Obaloaê, sente a falta do irmão e percebe que ele era o único que ou talvez não tinha sido convidado ou que não estava ali. Ogum imediatamente sai à procura do irmão e encontra ele na mata e volta para avisar para os orixás que ele estava muito triste. E de imediato todos os orixás, em respeito e em consideração ao Obaloaê, juntaram todas as comidas que estavam ali, cada orixá com sua comida, levou para ofertar para o Obaloaê. E diante disso, todos os orixás fizeram uma festa, grande festa na casa de Obaloaê, que ficou conhecida como, nas nossas práticas, como Olubajé. E aí, bem aí nesse ponto que a gente estamos vivendo do Covid-19, com essa pandemia, e sobre esse cuidado que muitas das vezes a gente faz individualizado, né? Muitas das vezes o acesso a se isolar, de ter uma alimentação tranquila, é um privilégio para poucos. Muitas pessoas estão em situação de fome no Brasil. E essa festa, para mim, reflete muito bem nesse valor, né, da riqueza e de como o alimento também é nossa cura, como a nossa cura está na nossa mesa. E quando a gente percebe o alimento permeado, né, dessa consagração a esse grande senhor da cura, ele também nos alerta para esse caminho que nós precisamos seguir, né? E de como que esse alimento que precisa tanto ser coletivizado, né? E aí, diga-se de passagem, que nesse momento de pandemia, muitos terreiros fizeram a sua ação que é de base, né? Que era alimentar sua comunidade. E que esse cuidado coletivo, ele precisa ser cuidado coletivo no sentido de saber, inclusive, as propriedades medicinais que estão ali nessa comida, a riqueza de força que muitas das vezes a comunidade está carente, né? Axé, Pai Mil. Refletir sobre nossos princípios civilizatórios a partir de nosso babá, o Obaloaê, é também refletir como a sociedade pode se organizar para tentar desorganizar esse modelo ocidental, que vê o acesso à saúde como um bem privado, restrito a poucos, né? E saúde é um direito fundamental para todas e todos. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Agradeço a vocês, queridos ouvintes, pela companhia de hoje. Agradeço também a meu querido irmão de Ori, Pai Mil Oniletô, por essa partilha sobre nosso babá, o Obaloaê, e o acesso à saúde como um direito a um bem público. Muito obrigada, Axé e a Totô. Gostaria de agradecer a oportunidade de conversar um pouco sobre o Obaloaê, orixá da minha cabeça, e afirmar ele como importante valor filosófico, valor ancestral, que é do segredo das nossas saúdes, do nosso conhecimento, da nossa tradição. E o Obaloaê, ele é tão respeitado que as pessoas que são filhos dele costumam não falar muito o nome dele, né? De respeito e para manter, né, as nossas práticas e o nosso segredo que ele tanto representa. Então, gostaria de parabenizar o trabalho e agradecer pelo convite e fico à disposição para outros momentos como esse. Abraço de toda a família Nagô, Jeje Nagô do Maranhão. Eu que vos falo, Mil Aniletó, conhecido como Pai Mil, Ogando Ilê Axé Labedê Olodumare. Abraços e muito axé para todos os ouvintes da Rádio Frei Caneca. Axé, Pai Mil, sua bênção, muito obrigada pela partilha. Estamos felizes pela generosidade da sua fala e da sua troca com a gente aqui de saberes, que só nos fortalece. É isso, querido ouvinte, estamos chegando no finalzinho do programa de hoje. Quero agradecer a nossa parceria de sempre aqui na técnica Rádio Comunitária Conchego. Quero agradecer a você, ouvinte, que está aí nos acompanhando nessa tarde de sábado. Que o Abaluaê leve embora as doenças, que nos dê caminhos de saúde, que nos dê caminhos de possibilidades de partilha de alimento e caminhos de liberdade. Fiquem agora com a música Oba Totô, de Matheus Aleluia. Vamos falar de Oba Totô. Oba, Oba, Oba. Oba Totô foi quem cuidou de nós. Vamos do babá cuidar. Oba Totô foi quem cuidou de nós. Vamos do babá cuidar. Oba Totô, babalorixalese, babalorixalese, babalorixalese, oba. Oba Totô, babalorixalese, babalorixalese, babalorixalese, oba. Oba Totô, babalorixalese, babalorixalese, babalorixalese, oba. Oba Totô, babalorixalese, babalorixalese, babalorixalese, oba. Você ouviu o Obá Cossô? Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa Obá Cossô. Na próxima semana estaremos de volta.